Meu doce de maracujá, meu girassol ao céu valença. Já fiz a cama pra você bagunçar e só dá tu no meu esquema. Pega a motinha e vem. Tu é fresta de sol num dia lascado de frio no sul do Brasil. Quem aguentar? Quem aguentar? Quem aguentar? Me derreto, me derreto por você, me derreto demais. Me derreto, me derreto por você, me derreto demais. Minha manga verde com sal, onde é que tá teu pensamento? Talvez em cima da minha rede. Sabem que aqui não é coisa de momento. Pega a motinha e vem. Me derreto, me derreto por você, me derreto demais. Me derreto com você, me derreto demais.